Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação, Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer. Às vezes peço a ele que vá embora, que vá embora. Mas o ódio cega.